andrecidismoral.com.br. Isso é pisada de moleque, falando de amor, menino. Aí, Francivânia, Matheus da resenha assim, ó. Enquanto vi, meu coração ficou acelerado. Eu fiquei bobo, louco, apaixonado, perdido de amor. Mas sabe por quê? Eu nunca tinha visto uma moça tão bela. Meu coração ficou gamado nela. Eu sabia que era você. Daí eu percebi que eu estava apaixonado. Não sei o que fazer pra ter você do meu lado. Eu tô perdido de amor. Quero você debaixo do meu cobertor, pra te amar, te abraçar, te dar carinho, falar que eu te amo no teu ouvidinho. Eu tô perdido de amor. Quero você debaixo do meu cobertor, pra te amar, te abraçar, te dar carinho, falar que eu te amo no teu ouvidinho. Vem! Aí, Gustavo Cedês da Bahia, tamo junto! Reizinho, CTA Divulgações, Vicorota, Maranhão, tamo junto! Mais uma do meu pai! Bora, Ramon do Corte! Bora se apaixonar, menino! Isso é pisada de moleque! Mas quando te vi, meu coração ficou acelerado. Eu fiquei bobo, louco, apaixonado, perdido de amor. Mas sabe por quê? Eu nunca tinha visto uma moça tão bela. Meu coração ficou gamado nela. Eu sabia que era você. Daí eu percebi que eu estava apaixonado. Não sei o que fazer pra ter você do meu lado. Eu tô perdido de amor. Quero você debaixo do meu cobertor, pra te amar, te abraçar, te dar carinho, falar que eu te amo no teu ouvidinho. Eu tô perdido de amor. Quero você debaixo do meu cobertor, pra te amar, te abraçar, te dar carinho, falar que eu te amo no teu ouvidinho. Aí, meu parceiro Paulista do Corte, La Casa da Grife. Meu parceiro Lucas Roseno e Heitor Nascimento, Beats Rio, o melhor site de aposta da região do Cariri, menino. Aí, Júnior Correia, Paredinha JR, isso é pisada de moleque, falando de amor, viu? André Cedês, o moral de Nico Alagre.